Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu. Jeitinho lindo, todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. Que traduz o amor.